voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar, meu amigo Val Siqueira, em São José dos Campos, Osasco, São Paulo. Um abraço aos amigos da Rádio do Vale FM, exibindo o nosso programa. Ô, Val Siqueira, muito obrigado pela parceria, pelo apoio, já tocando também a minha nova música na programação Quero Você Pra Mim, novo sucesso do Diego Valadares, Brasil inteiro canta. Obrigado a todos vocês, amigos, radialistas, de toda a nossa rede de rádios, exibindo o nosso programa e tocando as músicas de Diego Valadares. Principalmente essa nova, né, que tá estourada aí, graças a Deus. Quero Você Pra Mim, uma música bacana, dançante, o refrão muito bacana de cantar, muito legal, viu? A todos vocês, radialistas, muito obrigado por estarem tocando também essa minha nova música na programação local de vocês. Aos amigos do Facebook que estão sempre compartilhando o vídeo, né? O vídeo com os amigos, muito obrigado, viu? A sessão do YouTube é muito legal. A coisa melhor do mundo, o trem melhor do mundo é a gente ter amigos, não é mesmo? Deus no coração, muita alegria, muita paz. Vamos em frente? Quem canta bonito, Gustavo Lima, Gatinha Assanhada, é pra dançar. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Vai! Eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer. Eu quero mexer. Tira o pé do chão. DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer, tô curtindo parado, vendo ela mexer. Vem! E tá perdida a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo. Eu quero mexer, eu quero mexer. Aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer, tô curtindo parado, vendo ela mexer. Vem! E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo. Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo. Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do chão. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Um beijo para minha querida Marília. Marília, a dona Marília é mãe da minha querida Catarina Correia, que está sempre comigo no Facebook também. Aí em Lavras do Sul, um abraço a todos os nossos amigos da Rádio Local FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso, muita audiência aí em Lavras do Sul, para toda a região, no Rio Grande do Sul. Barbaridade, tia, como o programa tem audiência muito boa lá